Meu parceiro Andrezinho tá com a gente. Já convidando toda a galera aqui terça-feira. Tem maloca do Bureza de aniversário do Andrezinho. E todo mundo vai embaixo do Bureza lá na Ilha do Gugu. Alô, Andrezinho, parabéns pra você, garoto. Mulher. Ela tira meu sossego toda vez que chega perto de mim. Alô, Diva! Não contendo meus desejos. É Luciano Brau. Toda vez que eu a vejo. Falei, Diva, guarda essa perna manca, Diva. Invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. De onde vem essa menina com esse jeito de mulher e corpo de violão? Ela mexe, mexe comigo. Príncipe Negro. Um pouco de paixão. De paixão. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Quero te encontrar. E não te vejo. E vem nascendo com o retrô. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Príncipe Negro, Negro, Negro. Porque te amo. Príncipe Negro. Sei que eu quero. O meu amor é você. Príncipe Negro, Negro. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor. Meus amigos Márcio lá do Márcio me afoga de e o Vando lá do Búfalo. Contigo. Bora, Vando. Só que acendo, né? Bora, Bruno, bora, Sara. Vamos lá. Bora, bola das produções. Galera do Davi. Príncipe Negro. E aí, baby? Baby, baby. A gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Baby, baby. Você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Você é feliz com outro alguém, vai. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Tá de meu retorno na pedreira, vai. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Príncipe Negro Retrô. Só posso te dizer que já estou legal. A procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Dá-lhe retro. A eu te amo. Faz entorpecer, loucura, amor. Está contigo assim. Veja, sobre o meu amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais te possuir de vez. Aí chegou. Entre quatro paredes tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Nesse entra e sai, nesse entra e sai de amor. Só o filé, meu irmão. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai, nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai, nosso entra e sai de amor. Deixa eu abraçar, obrigarinhas, mercenárias do amor. Só que a gente é uma mercenária. Estão no retro, fica à vontade. Beijo, beijo como seu de amor. Faz entorpecer, que loucura, amor. Está contigo assim. Veja, seu corpo sobre o meu, o amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais te possuir de vez. Entre quatro paredes tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Nesse entra e sai, nesse entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai, um, dois, três. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse tá brega gostoso. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai, entra e sai, entra e sai. Liguei pra te falar. Posso te ligar agora? E eu já cheguei aqui em Belém do Pará. Mas já pensei em te buscar. Alô, Ana Maria! Empato no tubo. Essa cachaça que aguenta, Ana Maria. Aqui tem emoção, pois o meu coração. Bora, magrelo! Quer te trazer pra cá. Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Príncipe Negro Retrô, ao comando do maestro da saudade. Príncipe Negro. Whisky do Nado, das Marcantes. Alô, Maurício, lá do Guido, vem com a gente do Guigui. O parceiro Jefinho, toda a galera da Pedreira, com a gente aqui no Retrô, obrigado. Eu estou do seu lado e quero te ver chapada. Quero ver tu chapada hoje. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado, com o pó do amor. Com o pó do amor, você viaja mais longe. Já também com a gente. O nosso experiente DJ Marcelo Saudade. Totalmente ligado. E vai dar uma boa noite cordial pra galera aqui da Pedreira. E vou dar um abraço também, com certeza, né, Marcelo? Fica à vontade, Marcelo! Beleza, Rebelde, prazer imenso está aqui. Hoje aqui no Toca a Cerveja, isso, né? Meu amigo DJ Eduardo do Cobra Som está marcando presença aqui, juntamente com o DJ Alex da Pedreira. As nossas mercenárias do amor também estão ali com a gente. E o Rebelde faz a onda. Olha a Verônica, a nossa aeromoça do amor. É, beijo pra ela, né? Bora, Rebelde! Amor. Já calma, toma um refri. Toma um refri, mulher, vai. Tome um refri pra se acalmar. Meu bem, você está nervosa demais. Não é assim que a gente vai resolver essa situação. Não adianta se descabelar. Querer fazer barraco agora só vai complicar. Ciúme é normal quando se trata de amor e paixão. Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou fissurado, meu bem, em você. Ela é prima da cunhada de um amigo meu. Eu tava lhe ensinando a tocar violão e você chegou na hora do refrão. Aquela posição é tipo natural. Gosta de beber, vai. Você que gosta muito de beber. Fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra matar-te com escol, mas você tenha cuidado com o famoso rupinol. O rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado. No final tu sai roubado. Ela te chama de céu. Ela leva teu anel. Ela levaram teu anel. Ela te chama de pão. Ela leva teu cordão. Ela te chama de amor. Cuidado, hein, Ongão. Vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem. E leva tudo que tu tens. Rogério Marcelinho, da meu lado, passagem Marinho. E leva até tua aqui pulseira. Aqui na ponta da cerveja. O rupinol é perigoso. Tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto. Estás todo depenado, otário. Ali tocam se sapato levar. Levaram! O rupinol é muito ingrato. Porque antes de tudo isso, o que que tu era? Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Segura aí! Balançando, vem! Balançando, vem! Vem! Vem! Vai no Jeregué aí! Vai! Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Alô, Verô! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete essa horas. Essa aí dá valor de jerecar, moleque! E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. Não me deixava mais dormir. Grande amigo Márcio aí dos meninos da saudade. Aí da Brasília, alô Márcio. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Alô, amado! Minha vida desse jeito. Quero ver tu lembrar aí, meu irmão! E era de lambi, lambi! Lambi, lambi! É o hino dos lambi, lambi! E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. História, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká. A mulherada já está se assanhando. A mulherada já está rebolando. Essa batida é de arrepiar. Cheiro de pista é boa pra dançar. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Eu tô com sede, eu quero é beber. E a novinha já começa a mexer, sensualizando, descendo até o chão. E esse meu brega também faz explosão. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Vai entrar agora, vai! Dá pra entender o meu coração. Mudou de amizade pra louca paixão. Então foi dessa forma que eu percebi. Não quero te assustar. Sendo em mim, mas tenho que encarar essa decisão de me confessar e abrir o meu coração. É pra você que eu mando flores todas as manhãs. Agora vem essa sequência aí. É você. Grava aí. Meu coração bater. Posso bater a mais em mil. E o febre é sua barba. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Esse coração que só quer te acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Grande amigo Thiago, vem com a gente. Todos seus amigos viram vontade aqui no Retrô, Thiago. Não sinto mesmo que você. Retrô. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão que foi embora. Eu vou pros braços de outra pessoa. Ela! Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu. roda o sabor do vento. Machuca ficar sem você. Rebelde. Machuca sua decisão. Machuca. Machuca. Machuca o coração. Machuca. Machuca viver por viver. Machuca não ter seu perdão. Machuca não fazer mais parte do seu coração. Pra quem tá com saudade? Tô com saudade de você aqui comigo. Viver distante de você é um castigo. Recebemos um abraço aí, meu parceiro Wallace, está aqui no Retrô. Recebemos um abraço cordial do Rebelde, do Edilson, do Edielson. Aqui da família Príncipe, hein? Alô, Marcinho, meu padrinho. Manda um abraço a você, tá bom, Wallace? Fica à vontade, você tá em casa, vamos junto. Eu quero ser o seu lençol macio nesse frio, né? Eu quero te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. Gosto muito de você. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Só. E assim sem perceber, eu viverei em paz com você. Eu viverei em paz com você. Eu quero ser um pássaro bonito. Todo mundo sente frio, né? Quero voar no seu infinito céu. Valeu, Nhonho! Se você for e não voltar, eu vou chorar. DJ Márcio Considerado. Gosto. Abração no seu maninho, do seu irmão Marcelo. Aqui no ladinho. É Márcio. Baby. Velha guarda também. Em cima do chapéu. Só. Olha, não se esconda. Falando em velha guarda, prepara aí, tá? Depois dessa sequência. Baby, eu quero ser o amor. E assim sem perceber. Vera Carvalho. Eu viverei em paz. Calma, Vera, calma. Com você. Eu viverei em paz. Com você. Banda 007. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. É com amor. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Liga pra mim, vai. Eu nem sei o que faria nesse inverno.